três compositores de ópera italiana. Rossini, Verdi e Puccini. De Joana Rosa. Segunda parte. Giacomo Puccini foi um compositor de óperas italiano. Lo dico la signa. As suas óperas estão entre as mais interpretadas atualmente. Entre essas estão La Bohème, Tosca, Madama Butterfly e Turandot. Áreas das suas óperas, como O Mio Babino Caro, de Gianni Cicci, Cegeli da Manina, de La Bohème e Nessun Dorma, de Turandot, tornaram-se parte da cultura popular. Giacomo Puccini nasceu em Lucca, na Toscana, filho de Michele Puccini, pedagogo e compositor, com quatro antepassados paternos, compositores de ópera e de Albina Amaro. Em 1880, com a ajuda de um familiar e uma doação, Puccini inscreveu-se no Conservatório de Milão para estudar composição com Stefano Rocenti e Monteviti, Amilcare Ponchielli e Antonio Ibasini. No mesmo ano, aos 21 anos, ele compôs a missa que assinalou a grande associação da sua família com a música sacra. Vestita di giglio, mi piace la trancia tua bruna, fra quanti diveri. Sovegna me la bruna, mattina mia me la bruna, descende la notte del ponte leggero. E a facile i cuori, in fondo fino a lì. farfalla. Avermita ti serra palpitante che il mio si piove vieni vieni via dall'anima in pena la nevosa trabalho antecipa a carreira de Puccini como um compositor de óperas, mostrando na missa vislumbres do poder dramático que ele viria a trazer aos palcos. Thank you. As poderosas áreas para tenor e baixo são certamente mais operísticas que as músicas normalmente vistas nas igrejas, e a orquestração e o poder dramático torna comparável a sua missa com o Requiem de Verdi. Quando estudava no conservatório, Puccini obteve um libreto de Ferdinando Fontana e entrou numa competição de óperas em um acto, em 1882. Embora não a tivesse ganho, Leviri foi encenada no Teatro Dal Verme em 1884 e chamou a atenção de Giulio Ricordi, chefe da Giulio Ricordi e Companhia, que pediu ao compositor para compor a sua segunda ópera, Edgar, em 1889. Stanza, Sobre Edgar, Puccini disse: tinha uma péssima história com um pobre libreto de Fontana. Esta experiência pode ter tido um efeito sobre os pensamentos de Puccini, pois, quando ele começou a compor a sua terceira ópera, Manon Lescaut, anunciou que esta teria um libreto dele próprio e não de um tolo libretista. Oh! Ricordi persuadiu Puccini a aceitar Ruggiero Leoncavallo como seu libretista, mas Puccini pediu para Ricordi removê-lo do projeto. Quatro outros libretistas foram envolvidos na ópera. Devido a Puccini mudar de ideias constantemente sobre a estrutura da ópera, foi quase que por acaso que os dois últimos, Luigi Illica e Giuseppe Giacosa, se reuniram para completar a ópera. Estes dois autores permaneceram juntos com Puccini nas três óperas seguintes, do compositor e provavelmente nos seus maiores sucessos, La Bohème, Tosca e Madama Butterfly. Oh! pode ter sido o fracasso de Edgar que fez Puccini mudar tantas vezes de ideias. Edgar quase lhe custou a carreira. Quando Edgar resultou num fracasso, sugeriram a Ricordi que deveria tirar Puccini, mas Ricordi disse que permaneceria com Puccini e pagou até ao compositor com seu próprio dinheiro a ópera seguinte. Manon Lescaut foi um grande sucesso e Puccini tornou-se o mais bem-sucedido compositor de ópera da época. Thank you. Puccini manteve, a partir de 1884, um envolvimento amoroso com Elvira Gemignani, uma mulher casada de Luca, do qual vem a ter um filho, António. Elvira tinha tido já uma filha de Narisco Gemignani, o seu marido. Narisco foi morto em 1903 pelo cônjuge furioso de uma mulher com quem ele tinha um caso amoroso, e só depois da viuvez Elvira pôde casar com Puccini e assumirem a legitimidade do filho. Puccini foi frequentemente infiel a Elvira no casamento, sendo conhecido vários casos com cantoras. Os associados de Ricordi fizeram vistas grossas ao estilo de vida de Puccini, desde que ele fosse bem sucedido. bellezza insiem confonde. Ma thank you. De 1891 em diante, Puccini passou grande parte do tempo em que não estava em viagem em Torre del Lago, uma comunidade próxima de Lucca, e aí compôs Manon Lescaut, de 1893, a sua terceira ópera, o seu primeiro grande sucesso. Foi o início da sua memorável relação com os libretistas Luigi Illica e Giuseppe Giacosa, que colaboraram com ele em suas três óperas seguintes, que se tornaram as suas três óperas de maior sucesso e mais interpretadas. São elas La Bohème, datada de 1896, considerado um dos seus melhores trabalhos, como também uma das óperas mais românticas compostas. Juntamente com Tosca, será talvez uma das óperas mais populares da história. Tosca, datada de 1900, foi sem dúvida a primeira ópera verista de Puccini. Uma representação realista de factos da vida real, incluindo violência. Madama Butterfly, datada de 1904, foi inicialmente recebida com hostilidade, a qual foi organizada pelos seus rivais. Mas, após alguns melhoramentos, tornou-se outro grande sucesso. Fumador inveterado de charutos e cigarros de Toscano, Puccini começou a queixar-se de dor de garganta crónica no final de 1923. Um diagnóstico de cancro da garganta levou os médicos a recomendar um tratamento novo e experimental: radioterapia, o qual estava a ser oferecido em Bruxelas. Puccini e a sua esposa nunca souberam o quão sério era o cancro, sendo que a notícia só foi revelada ao filho do compositor. Puccini morreu dia 29 de novembro de 1924, por complicações ocorridas durante o tratamento. Um dia após a sua cirurgia, uma hemorragia descontrolada originou um ataque cardíaco. Notícias sobre a sua morte chegaram a Roma durante uma representação de La Bohème. A ópera foi imediatamente interrompida e a orquestra tocou a Marcha Fúnebre de Frédéric Chopin. Foi enterrado em Milão, temporariamente no jazigo da família Toscanini. Em 1926, o seu filho transferiu o corpo do pai para a capela recém-terminada da Vila Puccini, na Torre del Lago. Turandot, sua última ópera, foi deixada inacabada e as duas últimas cenas foram completadas por Franco Alfano, baseada nos escritos do compositor. Em 2002, um novo final oficial foi composto por Luciano Berio, a partir dos rascunhos originais, mas essa versão é raramente interpretada. Embora Puccini seja conhecido especialmente pelas suas óperas, também escreveu algumas peças orquestrais, música sacra, música de câmara e canções para voz e piano. celestiali, come ora fa nei tuoi lunghi occhi ovali. Adesso dorme ogni cosa. programa teve locução de Simão Loureiro e realização de Joana Rosa.